Salvador, bom dia. Centro de Rio 2-0, no portão 3, informação Golfe para Aracaju 1-0. Então 3520 para Aracaju, nível 190 autorizado. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Pucca, após Pucca, Jamo, direto Aracaju. Controle Salvador 119.8, aciona 51.16, então 3520. 190 autorizado para Aracaju, via Pucca, Jamo, Aracaju. Curva à esquerda com a decolagem 1-0, o Rodo Rodomero, transponda, final de 8 metros. Correto, chame pronto para o feedback acionamento, então 3520. Valeu. Trip 5329, solo aos 19, táxi via Alfa, quilo parte 3. Ok, Alfa, quilo para o posição 3, parte 3. 5329. Confirmando, parte 3, atenta à sinalização, não foi informado qual é a posição. Salvador, um bom dia. Gol no 173, pronto, cópia. Gol no 173 para Guarulhos, nível 360 autorizado, via peso 1-0 até Bridge, após prossegue conforme rota do plano de voo. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à direita. Na saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador 119.8, aciona 5120, ou no 173. Recebi entrecortado o contingimento. 360, pelo 10, bridge conforme a rota. 10, curva direita da El, Leda, Motiva, 19.8, curva 2.0. Correto, chame pronto para pushback de acionamento, gol 973. Está autorizado o procedimento para 2228? Tarefa 2222, autorizado. Obrigado. Autorizado, chame táxi, voo 1173. Estabilizado 2228. 228, Torre 1 no 895. 1895, grato. Torre Salvador, passarinho 2228, estabilizado, boa noite. Boa noite, passarinho 2228. Já avisou algum canto? Ah, afirmativo. Sente-se livre, pouso, pistão 0, vento 1, 950 graus, 90 nós, passarinho 2228. Autorizado 2228. Informação, pista ainda um pouco molhada. Para o táxi, seu nome, 73, 87 a bordo, 440, Brasil. O nome 73, táxi via Pátio Uno, Índia, ponto de espera 1-0. Reporte pronto, ajuste 1-0 no meia. 1-0 no meia, 1-0. mau vento? 170 graus, 08 nós. Correndo que de solo, tráfego da Gol já precisa passar retaguarda. Após a passagem, livre pushback, chame táxi, então 3520. Após a passagem do Gol, livre pushback, estacionamento, então 3520. 1173, ali mantenha no zero. Passarito 2228, solo 31, táxi Alfa Kilo, posição 06 do pátio 3. Passarito 2228, solo 31, Alfa Kilo, posição 6, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3228. Livre decolagem, vento 160 graus, 08 nós. Controle 1, 19.8, bom dia. 19.8, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Gol 1.73, decolou da El. 1.73, contato radar, sobe, mantém 360, boleto. 360, direto dentro. Taxi Sultan 3520, tem 88 a bordo, 3 horas restantes. 520, táxi via Índia, ponto de espera 10, reporte pronto, ajuste 10 no meia. 10 no meia, ponto de espera da 10, reporte será pronto, então 3520. Salvador, o Sam 3520, ponto esperando 0, pronto. Sam 3520, a linha decola, vento 160 graus, 10 nós. A linha decola 10, Sam 3520. Controle Salvador, gol no 173, você pode voar Mótima? Inicialmente mantenha o perfil, tenho aqui no radar um ATR e vindo para Salvador, ali naquela região. Ah, ok, então sim, a gente mantendo para o Adilena, 1173. No 1-2-5-1, alterna 1-2-3-3-9-5, por voo. 2-5-1-3-3-9-5, 3520, chama o controle. São 3520, Nicolás 40, controle 119.8, bom dia. Salvador, 3520, decolado da Puca. 3520, contato radar, sabe, mantém 190, sai da Puca. 3520. Na 3520, chamo Centro Recife, 12685, por voo. 1285, tá cá? Salvador, bom dia. Esse 5556, informação Gol. 5556, adiciona a identificação, piso para 2110, eu chamo 096, direto do. 2106, dona. controle o 555, se for meio a partir de não está autorizado. Afirmativo, reporta estabilidade. Reportará, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, voo 9076, informação Golf. Aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 095, direto Duna. Direto Duna 2000. Estabilizado, 5556 avistado. Sorrindo no 895. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, trip 5556, está estabilizado. Bom dia, trip 5556, livre pouso, pistão a zero, vento 160 graus, 10 nós. É, livre pouso, 5556. O trip 5556 no solo 02. A livrar à direita, prosseguir táxi via Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo 03. Confirmando Alfa Kilo para o 556. Corrigindo Alfa Juliette, prossegue Alfa Juliette para o Fat 1, posição 08, portão 08. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 2, obrigado. Logo 9076, estabilizado, baixada travada. Chama a torre, ando no 895. 895. Torre Salvador, bom dia, voo 9076. Vai passar o externo, baixar o gravado à vista. Voo 9076, bom dia, Justin 0 no meia, reporte baixado e travado. Já baixado e travado. Sente, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, com 9 nós, tenta a pista molhada. Sente, livre após, voo 9076. Solo número 3, voo 9076. 9076, no solo 13, direita 1211. Direita 1211. Então confere. Pronto, copiar. Afirmativo, autorizado Campinas via rota do plano, nível de voo 360, saída da El, Leda, Motiva, decola pistão 90, primeira curva à direita. Transponder 5137 e o controle de Salvador 119.8. Uno 37 e a rota conforme apresentada no plano, ok? Vitiângelo, 360 conforme, Israel, Veda, Mótica, 5137, 19.8. Qual é o teu forte front, 5557?